Oi. Alô. Oi. Oi. Cris tá... Alô, Oi. Moraes. Foi não. O Cris está tentando ligar insistentemente naquele número, não consegue falar com a pessoa. Está há uma meia hora aqui. Eu vou ligar lá. Eu vou ligar. Então eu vou pega para ele ligar, se for o caso, manda ele ligar no geral aqui, procurando pelo Cris. Tá bom. Eu vou ligar. Tá bom. Tchau, tchau, até mais.